Saudações, amigos do Junto 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e estonteante nação brasileira. Yeah! Viva! Eu sou o Lucas Cabreiro, este é o podcast de número 92 e hoje a gente vai vestir os nossos ternos empresariais, pegar aquela caneta super chique, assim, pra você assinar aquela folha de cheques, assim, com vários zeros, valores que tá batendo bilhões, trilhões, quatrilhões. E a gente vai debater um pouco sobre essa compra multimilionária da Fox, que tá sendo realizada pela Disney, ou não. Não sabemos ainda como é que vai se desenrolar esse assunto, mas a gente vai aqui nesse podcast debater um pouco sobre as nuances desse acordo, o que que pode acontecer com o mundo do entretenimento, o que não pode acontecer, o que que tá em jogo com esse acordo, quais são as propostas dos estúdios envolvidos, das empresas envolvidas. A gente vai fazer um resumão para você conseguir entender e também poder ter uma análise mais crítica de como que tá esse assunto, que vai mudar a forma como a gente consome conteúdo. Não tô falando apenas dos X-Men no MCU, nos filmes da Marvel. Vai mudar a forma como a gente consome conteúdo, para o bem ou para o mal. Eu sou o catastrofista da história, então eu vou achar que vai ser tudo ruim, mas tem alguém aqui que é muito otimista, que é ele, Matheus Botura, como vai? Olha, otimista não sei se é a palavra, mas eu não quero saber de X-Men na Marvel, eu quero saber do Quarteto Fantástico. Mas eu tenho uma pergunta pra você, Matheus, já que você falou de Quarteto Fantástico e de X-Men na Marvel, se você fosse um magnata da indústria do entretenimento, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, qual estúdio de cinema você compraria? O que que você faria com eles? Ah, eu acho que pelo que a Fox tem na mão, seria uma boa investir. Ia ter que brigar com a Disney, mas valeria a pena, por tudo que a gente vai falar ainda. Você chega lá com a sua Carrossel Caipira Enterprise e já era. Sociedade limitada. Mas tem alguém que entende de negócios, que entende do mundo do entretenimento também, e ele que é um dos maiores blogueiros de tecnologia e produção de conteúdos da internet, o cara que é do Balacobaco, ele mesmo, Armindo Ferreira, de volta aqui com a gente. Bem-vindo. Oi, gente! Coisa boa estar aqui com vocês, com todo mundo que acompanha esta nossa discussão. Olha, tem uma coisa que ia me deixar feliz nessa história toda. Tem várias outras que não me deixam, que eu vou contar depois, mas tem uma que me deixa feliz. Que é a gente acabar com essa frescura de inumanos, mutantes, meta-humanos, porque cada franquia e cada estúdio tem um nome diferente, não pode usar o nome de outro. Só de simplificar, eu já vou ficar feliz. Isso ia ser bom. O que você compraria se você tivesse todo o dinheiro do mundo aí, do mundo do cinema? O que você iria comprar? Ah, não, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo e não fosse a Disney, eu compraria a Disney, né? Porque é um bom negócio. Eu tava vendo o quanto eles pagaram na franquia de Star Wars, assim, se você projetar pros próximos anos e a quantidade de filmes que em tese eles vão lançar, porque agora também já estão revendo algum desses filmes depois de Han Solo, é um negócio muito lucrativo, né? Eu tava vendo também valores de compras de mídias sociais, de quanto o Facebook pagou no Snapchat, uma coisa assim, que você compra no Snapchat, não, no Instagram, que você compara hoje pra uma pechincha, né? Então acho que hoje quem puder comprar a Disney vai fazer um bom negócio, porque compra tudo junto. Teve até boatos de que a Apple faria isso, mas não me pareceu fazer muito sentido na época mesmo. Tava essa especulação nos Estados Unidos, mas olha, teria sido uma aquisição interessante. E a gente teve também recentemente o acordo da AT&T, que a Warner adquiriu a AT&T por 72 bilhões, a fusão da AT&T com a Time Warner. Vai ser chamada apenas de Warner Media. Na verdade, uma coisa que tava barrando, que a gente vai explicar mais pra frente, mas uma coisa que tá barrando realmente essa compra da Fox pela Disney, ou pela Comcast, é justamente a demora na aprovação desse acordo, porque dessa fusão da AT&T, que é uma empresa de... é uma operadora de celular lá nos Estados Unidos. Ela cuida de redes celulares, cuida de internet, banda larga, satélite, transmissão via satélite também, da questão de telefônica deles. Essa fusão da AT&T com a Time Warner, ela levantava muita questão com relação à concorrência. A compra da Fox pela Disney ou a compra da Fox pela Comcast também tratava disso, da concorrência, e a gente vai debater bastante sobre isso no programa de hoje. A gente conta também, assim que o programa terminar, com a sua participação, para você mandar as suas dúvidas, mandar as suas perguntas, para a gente poder também ajudar. Às vezes, conforme a gente está falando aqui, não fica bem claro, então manda a sua dúvida para a gente, que a gente vai responder assim que possível. E se você quer ver o Junta 7 crescer, faz que nem a Disney e investe seu dinheiro. Só que aí você investe o seu dinheiro na gente. Como que você pode fazer isso? Participando da nossa campanha de financiamento coletivo no Padrim. Você vai lá com qualquer valor a partir de R$1 por mês e contribui com a gente. ouvinte para receber em troca recompensas espetaculares, escolher um dos temas dos nossos podcasts. Você quer participar e ajudar a gente, vai lá em padrim.com.br/junta7 e contribua. E quem não puder ajudar de forma financeira, um outro incentivo que você pode dar pra gente, aí totalmente 0800, é compartilhar o conteúdo que a gente faz. Quanto mais gente vê o que a gente está produzindo, mais incentivo a gente tem para continuar fazendo isso. Então, é uma coisa que a gente gosta de fazer, mas tem o seu certo gasto, então dê aquela força pra gente. É isso aí, mas vamos lá pro nosso debate sobre a compra da Fox pela Disney. Para a gente logo traçar um parâmetro aqui, nós temos três empresas bem envolvidas nesse assunto. 21st Century Fox, a Fox, que ela é uma empresa que tem divisões principalmente cinema na televisão. No cinema a gente tem a 20th Century Fox, que é o estúdio de X-Men, Duro de Matar, Alien, Predador e por aí vai. Temos a rede de TV da Fox, canais Fox, que é uma televisão aberta lá nos Estados Unidos, e a Fox News, o Fox Sports, tudo lá nos Estados Unidos. A Fox, eu acredito que sem dúvida você já viu alguma série, algum programa da Fox, um Simpsons, um New Girl, um Brooklyn Nine-Nine e por aí vai. Além dos canais de TV por assinatura, que são o FX, que exibe American Crime Story, American Horror Story, e a gente vai debater, falar mais algumas das outras divisões que a gente tem na Fox. Temos também a Walt Disney Co., que é gigante da animação. Vale lembrar que, tipo, a Disney, a gente, quando ouve falar em Disney, a gente só pensa no cinema, nos filmes. As animações, os filmes da Pixar, por aí vai, agora com a Lucasfilm e com a Marvel Studios. Mas a gente precisa lembrar que a Disney, ela tem muita coisa na televisão. A ABC, que é o canal que exibe Grey's Anatomy, que é uma das séries de maior sucesso dos últimos 10, 15 anos, é da ABC. Além disso, a Disney, ela mantém na TV o A&E Network, que é um canal especializado em programas documentários e reality shows. Também exibiu o Bates Motel, que foi um baita sucesso. Eles também têm a Lifetime, que é um canal mais voltado para o público feminino. O Disney Channel, que você já conhece, as séries infantis, os programas infantis, com o conteúdo original da Disney. E também o canal Freeform, que era a antiga ABC Family, que é um canal voltado para o público adolescente, que exibia Pretty Little Liars. E agora eles estão com a série da Marvel, que é o Manto e a Daga. Além disso, a Disney também tem em posse a ESPN, que é a rede de canais esportivos, e o Hulu. O Hulu, que é o serviço de streaming que opera lá nos Estados Unidos, ele opera nos Estados Unidos, no Canadá e, se eu não me engano, na China. É bom a gente destacar ele, porque a Disney possui 30% das ações do Hulu, a Fox também possui 30% das ações, e a outra pessoa que possui esses 30% das ações do Hulu é a Comcast, que é uma outra empresa que está envolvida nesse caso aí da Disney. A Comcast, ela é simplesmente dona da NBC, que foi uma das primeiras emissoras de televisão dos Estados Unidos. Ela é uma emissora extremamente tradicional. Ela é como se fosse a Globo dos Estados Unidos. Talvez até mais, uma TV Tupi. Só que se a TV Tupi ainda tivesse em operação hoje em dia. Além disso, a Comcast mantém na televisão o Sci-Fi, USA Network, o E! Bravo, que é um canal mais voltado para reality shows. O reality show das Kardashians é na Bravo. Além, também, no caso da Comcast, eles também têm a Universal Studios, estúdio de cinema, que já teve Velozes e Furiosos, Shrek, Círculo de Fogo, A Múmia. Eles também têm a Illumination Animation, a DreamWorks Animation, mas duas divisões que focam em filmes estrangeiros ou filmes independentes. Então a gente tem essas três empresas, a Comcast e a Disney, em cima da Fox desde 6 de novembro de 2017. Faz muito tempo isso daí. Aí, Armindo, quando que você ficou sabendo de todo esse caso aí da Fox? Eu acredito que só quando foi feito o primeiro lance. Ou você já estava acompanhando esse caso um pouco antes? Não, tava sim, até porque você já teve toda aquela... Verdade é assim, acho uma coisa importante a gente contextualizar quem está nos ouvindo, né? Essas jogadas e esses movimentos estratégicos das empresas, né? Que tem visão de longo prazo, como que isso acontece, né? Se a gente voltar um pouquinho no passado, a gente vai ver esse fenômeno do Netflix, né? Que explodiu aí em acesso e, ao mesmo tempo, empresas de telefonia tendo problemas para fechar conta, porque o telefone hoje, o telefone propriamente dito, virou um commodity. Hoje o que a gente menos usa num celular é o telefone. E telefone fixo quase ninguém tem, e quem tem, tem porque tem algum parente mais velho, alguma coisa assim, por alguma comodidade, mas não aguenta mais usar telefone fixo, né? Uma coisa bem datada. Então as empresas de telefonia naturalmente começaram a olhar empresas de conteúdo, e acho que isso vai ser uma tendência daqui para frente muito grande para poder ter essa concorrência aí com Netflix. Além disso, a gente não pode esquecer que até pouco tempo atrás, eu não sei dizer exatamente quando, talvez vocês lembrem melhor do que eu, a gente tinha conteúdos Marvel e Disney na Netflix, e a Disney saiu da Netflix para montar sua própria operação de vídeo on demand. Talvez aí esteja no olhar deles alguma coisa com Hulu, talvez não, mas foi um primeiro passo. E aí a gente tem uma negociação que é muito esquisita, que todo mundo explica, mas ninguém explica direito, que é como o Homem-Aranha foi parar na Marvel. Todo mundo fala assim, ah não, beleza, o Homem-Aranha foi emprestado, mas ficou uma coisa jogador de futebol, né? Quem tá ganhando dinheiro com isso? Quanto que cada parte tá levando nessa bolada? E aí os fãs, né, estavam nessa expectativa. Falou, pô, já que salvou o Homem-Aranha, e na minha opinião salvou mesmo, o Homem-Aranha do meu tempo de moleque era o Homem-Aranha descolado, engraçado, das boas tiradas, e o do cinema virou o loser, grandes poderes vêm grandes responsabilidades, como é difícil ser o Homem-Aranha. Ele perdeu o efeito coolness, vamos dizer assim. E a Marvel, graças a Deus, conseguiu recuperar esse efeito. E eu sou fã desde criancinha, né, de Star Wars. Eu nasci em 76, então é quase junto com a franquia. E aí vi toda essa aquisição da Disney, o medo que os fãs tinham na época de que a Disney, Star Wars, num negócio Disney, né, princesas e histórias do bem contra o mal, essas coisas todas. E a gente tem visto o respeito com que a Disney tem tratado a franquia, e inclusive feito filmes com a própria divisão Marvel, que nem são tão cara da Disney, por exemplo, Guardiões da Galáxia 1, que é um filme bem indie, bem descompromissado, assim, nem parecia um filme tão comercial. Então eu acho que a Disney tem tido uns acertos nisso. E aí então eu quis resgatar tudo isso, porque é nesse contexto agora que veio essa discussão sobre aí os X-Men, essa coisa toda e esses movimentos da empresa. Mas eu acho que por uma discussão maior do que isso é a seguinte: quem vai dominar aí e tá presente no entretenimento audiovisual na vida das pessoas nos próximos anos, e isso também vai passar por vídeo on demand. Porque eu acho pouco provável, gente, até que queria saber a opinião de vocês aí. Eu não vou ter e eu não vou pagar R$30 por mês pra ter HBO Go, Disney Go, Amazon blá blá blá, Netflix. Você vai ter um, no máximo dois, porque não faz sentido eu trocar uma TV por assinatura de R$120 por 6 aplicativos de vídeo on demand de R$30 cada um. Eu vou trocar 6 por meia dúzia. Então, esses caras sabem disso. E eu acho que eles estão fazendo algum movimento para prever essa mudança, para fazer com que, já que você vai escolher, você escolha A ou B. Não sei o que vocês acham, vocês teriam vários aplicativos de vídeo on demand aí no celular? Matheus? Cara, eu acho que eu tô com o Armindo nessa, porque, assim, eu já não tenho Netflix. Até por questão de economia e também porque eu não tenho visto tanta TV. Mas quando você para pensar, a gente até discutiu um pouco isso no nosso programa sobre a guerra dos streams. Vou deixar aqui no Leia Mais pra galera ver. Mas quando você para pensar que cada um vai fazer o seu negócio, fica muito borrifado a audiência, sabe? Você não vai conseguir ter um ponto central que todo mundo vai estar naquilo. Naturalmente fica dividido, não só pela grana que você vai gastar, mas pela questão do conteúdo. Não vai, como o Armindo falou, não vale a pena você pegar e assinar 6, 7 serviços de streaming para ver uma atração de cada coisa, sabe? Por exemplo, se você tem uma TV fechada e tem um canal que passa alguma daquelas coisas, compensa mais você ter isso por tudo que você vai ter além desse canal em si, que diversos serviços aleatórios. Vocês acreditam que esse primeiro lance da Disney, todos esses lances da Disney com a Fox, tá visando pegar esses 30% que a Fox tem do Hulu, no caso da Comcast ou da Disney? Você acha que eles estão focando no Hulu, no serviço de streaming, na possibilidade de conseguir criar um serviço de streaming que bata de frente com a Netflix, e comprar a Fox seja um bom movimento para conseguir ter uma concorrência justa no quesito de streaming? Não, eu acho que tem isso do vídeo on demand, com certeza. Acho que entra na balança, mas também a gente não pode esquecer que o portfólio é bom, né? Tem bons produtos, tem coisas rentáveis ali. No final das contas, e é bom avisar os ouvintes aí, eu sou uma pessoa que é fã da Marvel, então levem em conta isso nas minhas opiniões, né? Quero ser transparente com os ouvintes em relação a esse respeito. A Marvel aprendeu a fazer uma fórmula de bolo de filme de herói muito boa, que funciona bem, que tem métricas próprias, que tem um jeito próprio de fazer, e a impressão que a gente tem é que eles acertam tanto a mão que agora eles sabem fazer. Então, se eles pegarem outros personagens de outras franquias, eles vão tirar dinheiro daquilo ali com aquela fórmula que eles criaram. E aí eu já acho que a DC sacou isso, né? Tentou fazer isso falando de cinema, tentou falar assim, ah não, vamos usar essa fórmula também. E aí é onde eu acho que eles erram, porque são personagens diferentes, com mitologias diferentes, eu acho que não cabe muito bem. Mas você vê, por exemplo, dentro do universo da Marvel, né, do MCU, a evolução do Thor, do primeiro Thor, que pra mim é o pior filme de todo o MCU, assim, de longe, parece Power Rangers, pro Thor que a gente viu em Guerra Infinita, e passando por Thor Ragnarok, que já tava bem legal, você fala assim, nossa, o Thor cresceu muito, mas porque a Marvel e a Disney cresceram muito também, e sacaram como trabalhar melhor esses personagens. Então, eu acho que isso é um lado, eles sabem pegar filme de herói agora e fazer acontecer, então, pra eles seria muito lucrativo. Mas também, o nome do negócio é Video On Demand, porque é um negócio milionário, eu imagino que a indústria vai querer disputar aí o espaço e os reaisinhos de cada consumidor com o seu serviço de streaming, e ter um portfólio decente que dê conta de tudo isso é fundamental. Então eu acho que eles visaram esses dois movimentos, o portfólio que é muito bom e acho que vai ser muito lucrativo para Disney, e também Video On Demand. Matheus? Eu acho que nesse primeiro momento, o grande interesse que a Disney pode ter é uma imersão no mercado que ela não consegue chegar atualmente. É lógico que pra gente que acompanha mais esse mundo de cinema, a primeiro momento pode parecer, não, eles querem comprar Fox pra ter tudo de volta na mão dela, mas lendo sobre isso, parece que não é só isso. Lógico que é um grande chamariz, mas não é o principal. Eu acho que a partir do momento que ela vai conseguir chegar a mercados menores, digamos assim, não menores, porque é muita gente, como Índia e China, por exemplo, que são locais, Europa também locais, que essas empresas que a Fox tem conseguem chegar lá e a Disney não. Adquirindo a Fox, você consegue esticar o seu braço ao redor do mundo e abraçar geral, basicamente. Eu acho que é isso a grande sacada. Talvez no futuro a Disney possa, assim, investir no Hulu, investir pesado em criação autoral, investir, porque, que o Armindo falou, tem uma planilha boa ali, tem herói, tem animação, tem Star Wars. Base pra se criar tem, mas eu acho que nesse primeiro momento talvez não seja o foco deles. Tô um pouco com o Matheus nisso, porque tem dois itens dos lances que tanto a Comcast quanto a Disney fizeram que chama muita atenção, que um é a Star India e o outro é a Sky PLC. Esses dois, a Star India é uma rede de emissoras que opera na Ásia, em grande parte da Ásia, praticamente na Ásia inteira, e a Sky PLC é uma rede de emissoras que opera praticamente na Europa inteira, que são dois mercados muito bons pra Comcast ou pra Disney ter embaixo do braço. Você vendo as divisões, se você abrir a Wikipedia da Comcast e da Walt Disney Corporation, tem a lista de todas as divisões que elas operam. Se você for ver as partes em que tratam da distribuição de conteúdo na TV, eles não têm tanta penetração dos mercados europeus e asiáticos quanto a Fox tem. Se eu fosse o executivo da Disney ou da Comcast, eu iria atrás da Fox justamente por causa disso, por causa de ter uma penetração maior e mais consistente no mercado europeu e asiático. Não quer dizer que eles não têm. Eles têm, lógico que têm, porque chega muita coisa pra Ásia e pra Europa que vem dos Estados Unidos, que vem da Comcast ou da Disney, de um jeito ou de outro. Chega, esses conteúdos chegam. Mas tendo um nome, tendo um prédio lá, algo representativo, isso chama muito mais atenção e é muito mais rentável. Nisso daí já entra uma outra briga que acontece meio que em paralelo, porque a Fox, a 21st Century Fox, ela tem apenas 39% da Sky PLC, essa rede de canais europeus. E eles querem adquirir os outros 61% para serem os acionistas majoritários, para serem os donos da Sky PLC. Eles ofereceram lá no Reino Unido $15 bilhões pelos 61% restantes, e a Comcast, que está querendo comprar a Fox, enquanto tenta comprar a Fox, está brigando com a própria Fox lá na Europa para ter os 100% da Sky PLC, para eles terem o controle sobre a Sky PLC na Europa. E eles estão oferecendo 31 bilhões pela totalidade da Sky contra os 15 bilhões pelos 61% da Sky. Tipo, nisso daí, ao menos, quando eu vi essa notícia, eu vou deixar o link Link também depois, eu fiquei, puta que pariu. Se a Comcast consegue ter a Sky PLC, é um soco no estômago da Disney. Porque se ela tava visando ter um mercado europeu, ela vai perder. Eu não sei, o que vocês pensam se, nesse ponto de vista, se talvez seja foco em mercados internacionais, que são o que a Disney e a Comcast não têm tanto? É, eu acho que assim, o mercado asiático, pelos números, é importantíssimo para qualquer empresa, né? A gente tem visto, falando especificamente de Marvel aí, mas também isso aconteceu em Star Wars, é bem curioso ver isso, as cenas que se passam nos lugares asiáticos ou os personagens asiáticos. A gente teve personagem asiático agora no último Star Wars do Han Solo, teve no das guerras lá, que me fugiu o nome agora. Nos últimos filmes, você tem lá uma cena em que a Ásia é muito importante. Então, quer dizer, a Disney aos poucos tem entendido e se entregue, né, referenciado ao mercado asiático, e você ter essa penetração nesses lugares é importante. Mas eu acho que eles, se não desse certo, só acabariam tendo outros caminhos. Então, talvez a Fox seja só um atalho para isso. Mas se eles quiserem, acho que eles estão estudando muito esse mercado, estão entendendo. E principalmente, dá pra ver claramente nos filmes que eles estão abrindo concessões. Deus, diga-me você. Pra quem pensa em escala global, é uma coisa totalmente necessária. Que nem a gente tava falando. Quando estreia filme, assim, blockbuster, ou de herói, ou de Star Wars, sempre tem aquele negócio assim, ó, fez uma baita bilheteria mundial, mas não estreou na China ainda, então vai crescer ainda. O mercado asiático é um mercado que cresce cada vez mais no consumo de conteúdo, assim, até porque tem muitos países que ainda são fechados e aos poucos estão se abrindo para esse estrangeirismo. E você voltar o olhar para lá é voltar o seu olhar para uma mina de grana, sabe? Você tirar a vista do seu umbigo nos Estados Unidos e pensar no mundo inteiro é pedir para ganhar dinheiro. O mercado asiático, o mercado europeu é só mais uma maneira de você conseguir uma graninha. No caso, uma puta grana. Lembrei o nome do filme. Rogue One. Tem um personagem asiático muito forte. Verdade, o Chikrut. Então, quer dizer, a Disney tem feito essas concessões aí porque o mercado asiático para eles é importante. Então vai ser Doutor Estranho, tem um pé importantíssimo dentro da China, mas eles deixam ali Oriente, né? Então, quer dizer, eles estão muito de olho nesse mercado e dá pra ver claramente aí nos filmes. Pra gente atualizar um pouco os valores, o primeiro lance que a Disney fez pra compra da 21st Century Fox foi de 52,4 bilhões de dólares. Nisso daí eles também assumiriam a dívida de 13 bilhões do estúdio, que totalizaria por volta de 66,1 bilhões de dólares para a compra da 21st Century Fox. Que aí entra um estúdio de cinema e os canais e estúdios de televisão. Nesse caso, nesse primeiro lance que foi feito em 14 de dezembro de 2017, eram lances... Esses 52,4 bilhões eles seriam pagos em participação nos lucros ou em ações da empresa. Por exemplo, a gente vai te pagar uma parte dos lucros até somar os 52,4 bilhões. Se você assistir 5 minutos de Shark Tank, que passa na Sony, você vai entender o que eu tô falando. E aí ficou esse vai, não vai. Até que no dia 13 desse mês, a Comcast fez uma oferta pela 21st Century Fox. Eles ofereceram 65 bilhões de dólares pela companhia. Esses 65 seria pago em dinheiro, sabe? Ele ia fazer uma transferência. Caminhões de moeda de 5 centavos. Então. Eles iam pagar em dinheiro. Não ia ser em participação dos lucros, não ia ser em nada. É o dinheiro aqui e agora, ó. Tá, a gente sacou do banco e tá aqui pra você. É isso. Ia ser praticamente uns 5 apartamentos lá de Brasília que acharam com cheio de mala de dinheiro. Ia ser basicamente isso daí. E aí, tipo, ficou esse vai ou não vai. Porque, convenhamos, você receber 65 bilhões em dinheiro na hora é mais interessante do que você receber 52 bilhões, sabe-se lá em quantos anos. E aí, recentemente, em 20 de junho, a Disney fez um novo lance, superando o lance da Comcast. Fez 71,3 bilhões de dólares, podendo ser pago partes em dinheiro, partes em ações ou em participação dos lucros. Vocês acham que a Fox tá fazendo o corpo mole pra ver quem que vai oferecer o mais? Porque, sei lá, se eles estão dispostos a oferecer 71,3 bilhões, foi até que uma boa jogada da Fox ficar fazendo um pouco de charme, falando que não aceitando primeiro, logo de cara, a proposta da Disney. Parece que já tá meio que combinado isso daí, mas a Fox tá querendo arrancar um pouco mais de dinheiro. Os irmãos Murdoch lá, a família Murdoch, que tá querendo arrancar um pouquinho mais de dinheiro da Disney. Vocês acham que tá sendo uma estratégia um pouco boa da Fox esperar um pouco, assim? Ao mesmo tempo que pode ser boa, pode acabar sendo um tiro no pé. Porque, lógico, quem vai pagar 71,5 pode muito bem pagar um 75, um 77. Mas se ficarem muito nisso, até pros dois lados, tanto com o Comcast quanto pra Disney, pode chegar um momento que ela vai falar, ó, trampo demais pra minha cabeça, pode ficar com isso daí e a gente conversa mais pra frente. Tem que ver, aquele negócio, tem a oportunidade de vender e tá num preço bacana, eu acho bacana vender, sabe? Às vezes não adianta você tentar enrolar muito e não conseguir, aquele negócio, fiquei muito quieto, tu perde. É, eu acho que o Matheus tá certo e a gente não pode esquecer do Snapchat, né? Que, o Facebook fez uma oferta, duas, na terceira, falou, vou fazer o meu e azar de vocês que não fecharam comigo. Mas eu queria também reforçar, na verdade, explicar melhor aí uma coisa que o Lucas falou, que é o seguinte, nem sempre a compra em dinheiro direta é o melhor negócio. Porque, de repente, se eu viro acionista da Disney e a ação da Disney em 2 ou 3 anos dobra de valor, eu acabei fazendo um bom negócio, ganhando parte do negócio em ações e não em dinheiro propriamente dito. Então, essas contas, elas são muito complexas e que, na verdade, não... Assim, eu pago em dinheiro, beleza, você tem uma série de benefícios de pagar em dinheiro, mas tem vários prejuízos. Um deles é você não ser acionista da nova empresa e aí é como se você estivesse vendendo um negócio que vale 50, amanhã os caras fazem valer 150 mil e você fala, putz, vendi só por 50. Se eu tivesse com ações, eu ia recuperar um pouco dessa minha perda. E aí, se eu vendi direto, azar o meu. Eu peguei aquele dinheiro de uma vez só, que foi bom, mas perdi no longo prazo. Então, com certeza, essas empresas fazem esse tipo de contas. E aí, também ficar enrolando muito pra vender, né? Chega uma hora que as empresas enchem o saco e falam assim, agora eu não quero. E a empresa fica ruim. E uma coisa que você falou que é importante lembrar é o endividamento da empresa, né? Algumas empresas têm tido dificuldades aí de lutar com essas grandes empresas. Eu não sei se a gente ia falar disso mais pra frente, mas já vou queimar a linha, que tem o efeito colateral ruim de tudo isso, que é... E assim, é bizarro o que eu vou falar, né? Mas é claro que eu quero filmes de heróis bons e eu tenho certeza que, por exemplo, voltando aí a esse exemplo que é mais clássico, né? Apesar de a gente ter toda a parte de TV, essas coisas todas, mas é claro que eu ia querer ter filmes de X-Men feito pela Disney, porque iam ficar sensacionais. Nem todos os X-Men foram acertos no cinema, talvez bem poucos. Mas o problema é a Disney ficar muito hegemônica e determinar o que o mercado vai ter ou não, ou eu só ter a Disney como opção de entretenimento, não é bom pra ninguém, porque essa hegemonia dela pode trazer efeitos colaterais negativos, né? Um exemplo bom pra gente falar de tudo isso e que aconteceu recentemente foi com aquele filme Coco, né? A Vida é uma Festa, que a Disney chegou aqui no Brasil e falou assim, olha, ou vocês me repassam, o valor padrão de repasse é de 50%. E aí a Disney falou, ou você me repassa 52% do valor de bilheteria, ou nós não vamos exibir no seu cinema. E muitos cinemas falaram que os 2% iam fazer falta, não ia exibir. Então correu o risco aí de um boicote de várias salas de cinemas e praticamente só as exibidoras gringas, que se eu não me engano é Cinemark e Cinépolis, que conseguiram exibir a contento esse filme, deixando as exibidoras brasileiras menores sem margem, né? Então imagina numa Disney mais musculosa, né? Ela chegar e falar assim, agora é o seguinte, ou você fica com 40% e eu fico com 60%, ou você não vai ter os meus filmes. Mas o que são os meus filmes? É tudo. Então, assim, você também tem uma Disney muito hegemônica, apesar de eu ficar muito feliz pela qualidade, mas também me preocupa muito, porque uma empresa com tantos poderes, assim, é bizarro. Aconteceu isso com os últimos Jedi lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o repasse com os ingressos fica entre 55% e 60% de repasse. A Disney, ela queria 65% pelos ingressos dos últimos Jedi. E os cinemas, eles só poderiam receber as cópias do filme se eles se comprometessem a exibir os últimos Jedi durante 4 semanas nas maiores salas e mais tecnológicas salas que eles têm nos cinemas deles. Ou seja, eles iam estar exibindo um filme que durante 4 semanas, o que é um tempo muito longo, para ter um filme na principal sala deles, que não necessariamente iria encher, porque depois de 4 semanas o movimento diminui. Mas aí a Disney fala, ou vocês exibem sobre os meus parâmetros, ou então vocês não vão conseguir exibir. Aí os cinemas de rua, que costuma ter bastante em Los Angeles, não se recusaram a exibir os últimos Jedi por conta dessa política da Disney. Foi da hora o que o Armin falou, porque justamente é um dos pontos que eu queria levantar. Que a Disney, ela vai estar com uma presença muito massiva nos cinemas, tendo a Fox embaixo do guarda-chuva dela. Isso pode acarretar em a gente ter sequências intermináveis assistir Velozes e Furiosos, sequências intermináveis de Harry Potter, porque é isso que vai competir em pé de bilheteria com a Disney. Poder, eles vão ter que fazer o filme mais pipoca possível pra levar o pessoal pro cinema. Você não vai ter como fugir. Eles vão ter que fazer um grande sucesso de bilheteria pra conseguir bater de frente em bilheteria. E aí, nisso, a gente vai ter filme ruim. Ou filmes mais pasteurizados, sabe? Matheus, você acha que é um ponto negativo isso daí? Flita um pouco sobre a sua experiência como cinéfilo. Olha, a visão do Armindo foi a visão que se chega igual a minha. A partir do momento que você tem uma quantidade de gama que a Fox tem embaixo da asa da Disney, questão de excelência de produção de qualidade, a gente sabe como que é, sabe? É que a Disney conseguiu fazer com a Marvel, que ela criou, que é pegar super-heróis de baixo escalão, colocar eles num patamar tão alto e fazer com que eles fossem tão amados ao redor do mundo, talvez seja a maior prova disso. E, consequentemente, ela vai conseguir fazer isso com a grande maioria dos produtos que a Fox tem. Mas fica cada vez mais difícil a concorrência, porque, que nem vocês falaram, ela pode querer se crescer e ganhar, ou você paga o que eu quero, ou você fica sem o meu produto, e até mesmo com concorrentes, sabe? Pode desencadear uma corrida tão desenfreada por fazer produção para tentar e chegar num lucro mais alto, uma coisa mais forte, e acaba focando umas coisas bunda, sabe? Que nem a gente falou, o Armin falou mais no começo do programa, a DC tentou seguir a fórmula, a receita de bolo que a Marvel criou e não ficou legal. E eles estão tentando fazer isso em assistindo no mesmo erro. A gente, como gosta do produto, dos heróis no caso, a gente vai ver e torce para que seja o menos doloroso possível aquela experiência. Então, é isso, sabe? Você tem uma melhora em qualidade, mas você perde em concorrência. E isso pode ser negativo pro mercado. Pois é, às vezes as pessoas vêm me cutucar esse negócio de DC e Marvel, né? Como sabem que eu sou fã da Marvel, tudo. Falam assim, ó, eu quero ter filmes bons de heróis e ponto. Independente se é Marvel, se é Sony, se é XYZ, eu quero ter bons filmes de heróis. Agora você vem assim de... né, o Matheus pontou muito bem de... O Homem de Ferro era um personagem, sei lá, décimo escalão lá da Marvel. Eles falaram, ah, vamos ver o que que dá disso e sai um filme monstruoso, né? Mas você pega os personagens da DC, eles são outra pegada. Quando você pega um Homem-Morcego, né, e põe na cidade, na rua, fica muito estranho, porque você não tem a textura do quadrinho. Você não tem aquele mundo fantasioso. É muito estranho você comprar essa briga sendo sério, né? É diferente, por exemplo, quando você tinha o Batman nos universos mais fantasiosos, assim, eu acho que funcionava muito bem, quando você tem aquele pinguim bem caricato, eu acho que eu gosto bastante disso. Mas você pega a Marvel, né, daí o Marvel vai fazer um filme como Homem-Formiga, vai ter próximo estourando aí, Homem-Formiga e a Mulher-Vespa. Aí no começo do filme, a Marvel já põe o Homem-Formiga falando, pô, esse nome Homem-Formiga não é muito zoado, as pessoas não vão zoar esse nome, e todo mundo dá risada. Então, quer dizer, a Marvel consegue brincar mais com os personagens, mas os personagens da DC são muito densos, muito psicológico, que é muito legal também, mas são pegadas totalmente diferentes. Você tentar pegar uma fórmula e colocar no outro, é você colocar o círculo no buraquinho do quadrado, não vai dar certo, não funciona. Por isso que eu acho que o Thor primeiro não funcionou, porque você põe um deus nórdico visitando uma instalação militar, ou uma escola, ou um restaurante, é muito bizarro, não funciona, não dá certo. Mas quando você convida as pessoas para brincarem, né, no caso de Thor, quando você vai pro universo cósmico, e que aí você tá no meio de seres fantásticos, essas coisas todas, funciona muito bem. Então eu acho que é um acerto muito grande da Marvel e que a DC tem esses problemas. Já X-Men, meu Deus do céu, né? Eu sei lá, eu acho que é uma sequência de coisas que não deviam ter feito e fizeram e virou uma salada, né? Evolution, Origins, nossa senhora. São personagens muito legais, né? Tem uma temática muito boa e muito atual, que eu acho que é intolerância, pessoas diferentes, evolução da raça humana. São questões fundamentais aí discutidas nesse enredo dos mutantes, mas que vem de uma série de filmes errados, né? Então a Marvel, de fato, acho que conseguiria salvar isso, mas a que preço, né? Eu prefiro ter mais liberdade de escolha e assistir um filme ou outro ruim do que ter essa hegemonia toda da Disney. Uma coisa que foi até que o Matheus falou de interessante, que eles vão ter que fazer aquela produção desenfreada de filmes para compensar a bilheteria, eu acabei lendo um monte, porrada de artigo que eu li sobre o assunto, eles, não tô lembrado em qual que foi, eu acredito que foi um vídeo do Screen Junkies, não tô lembrado qual que foi, ou então se foi algum texto da Variety ou do Deadline, que eles falaram que bom caminho para os outros estúdios conseguirem combater a hegemonia da Disney, caso o acordo com a Fox dê certo e seja posto em prática, eles focar em demandas que a Disney geralmente não costuma abordar, que são comédias românticas e filmes de terror. Se a gente for pegar a bilheteria dos três últimos grandes sucessos de filmes de terror, eu até abri aqui os sites de bilheteria pra trazer valores, trazer dados. Programa com informação, aqui tem informação! It, A Coisa, filme de 2017, ele teve um orçamento de 35 milhões, a bilheteria dele foi de 700 milhões de dólares no mundo inteiro. Porra. Corra, do Jordan Peele, teve 4,5 milhões de orçamento pra 255 milhões de bilheteria mundial. A Quiet Place, que é Um Lugar Silencioso, que é aquele do Krasinski, ele teve um orçamento de 17 milhões para 328 milhões de bilheteria. Isso é bom. Você vê, são filmes de custo baixo e que rendem muito. Os 35 milhões do It para 700 milhões é... acaba sendo bem mais rentável do que você fazer 400 sequências de Velozes e Furiosos. Se alguém tiver o telefone, o WhatsApp de algum executivo de Hollywood, manda pra mim que eu mando áudio pra esse cara todos os dias. Cara, não faz mais Velozes e Furiosos, faz mais filmes de terror, faz mais filmes de comédia romântica, porque esses vão conseguir pegar um nicho que a Disney não vai conseguir explorar. Ou talvez... Olha, o pessoal do Choque de Cultura mandou um dislike pra você, provavelmente. Tá certa a indignação! Sem problema. Você vê como que esse acordo foi bem pensado, esses lances foram bem pensados, porque no pacotão que a Disney tá querendo comprar da Fox, tem um pequeno itemzinho que chama muita atenção. Me ajuda a puxar de memória aí. Quando foi a última vez que vocês viram algum filme da Disney no Oscar de melhor filme, melhor roteiro, sem ser animação, melhor atuação, tirando os da Meryl Streep? Sem ser animação, não faço ideia. Agora, só pra vocês terem ideia dos filmes da Fox, a gente teve em 2014 vencedor de melhor filme, 12 anos de escravidão. Vencedor de melhor filme em 2015, Birdman. Vencedor de melhor filme esse ano, o A Forma da Água. A gente teve Pequena Miss Sunshine, a gente teve Quem Quer Ser um Milionário. A Fox, ela tem uma grande frente para o cinema de arte, o cinema independente, que é a Fox Searchlight. Grande parte dos principais filmes que aparecem no Oscar é da Fox Searchlight. Se a Disney tem em mãos a Fox Searchlight, eles podem ter uma presença muito mais impactante dentro de premiações. Tá certo que premiação não paga relevância, não paga conta, mas ainda assim, tipo, traz um prestígio para a Disney. A Disney, ela talvez esteja muito pipoca, e ter a Fox Searchlight, que é a divisão de filmes independentes, filmes autorais, de baixo orçamento da Fox, se eles tiverem isso daí dentro do guarda-chuva deles, eles podem recuperar prestígio, um cinema mais artístico e não apenas o cinema pipoca. Mas ele pode não pagar conta, premiação, pode não pagar conta diretamente, mas indiretamente gera uma grana. Porque você vê que, tal filme concorreu e ganhou o Oscar. Aí é meio que instintivo pra quem gosta um pouco mais de cinema do que uma pessoa normal, falar, pô, se ganhou um Oscar, tem o seu valor. Então vamos ver qual que é. Daí vai no cinema, gasta, gostou muito, vai ver de novo. Gostou muito, mas ainda vai lá e compra o DVD. Tudo isso é lucro. Até porque, tipo, a Disney, ela tinha uma divisão que focava em filmes mais independentes, filmes mais artísticos, que era a Miramax. Miramax, que foi a responsável por trazer Pulp Fiction. Só que desde 2010 a Miramax não faz mais parte da Disney. Então a Disney, ela não tem esse ponto do cinema autoral, o cinema de arte, o cinema independente de baixo orçamento. E aí eles tendo a Fox Searchlight, o catálogo, os talentos da Fox Searchlight. Talento no sentido dos executivos que vão saber selecionar nos eventos, os produtores em si, que vão saber selecionar bons filmes e boas mentes criativas para desenvolver filmes independentes e recuperar prestígio. O que você me diz, Armindo? É um bom ponto de vista aí que pode ser bom pra Disney? Gente, lá vou eu entrar numa polêmica que eu não devia, mas eu vou, né? Que eu acho que o negócio do Oscar também tá tão datado, gente. Aquela festa de 2 horas e meia de duração que ninguém aguenta assistir. Aquele aqueles mesmos showzinhos e aquele mesmo esquema de fazer a indústria do cinema norte-americano, eu acho que tá na hora deles modernizarem um pouco isso e também de se aproximarem um pouco mais das pessoas, assim, né? Dessa coisa de, ah, o filme é pipoca, então o filme não é arte, mas, pô, você pega Guardiões da Galáxia 1, 2 também, mas o 1 acho que chama muita atenção. Tem uma trilha sonora filha da mãe, né? Você pega os filmes de Star Wars aí, que tem até algumas indicações aí, justamente nessa parte musical, tudo, mas tem vários outros atributos muito bons, mas fica com esse ranço da academia de que, ah, é filme muito popular. E aí acaba gerando uma desconexão muito grande das pessoas, eu acho. Eu acho que também tá na hora da academia abraçar um pouco mais as mudanças, o mundo digital, essas coisas todas, e fazer um negócio mais moderno, eu acho. Essa coisa, por exemplo, de, ah, vamos premiar atrizes e atores, que é um negócio tão século passado, né? Hoje todo mundo já discutindo essa questão de gênero e os caras ainda fazendo distinção. Então eu acho que, claro que o Oscar é importante, né? Tem todo esse peso que o Matheus falou bem, mas eu acho também que precisava dar uma modernizada, tá muito datado. É, nisso aí eu concordo contigo, tá precisando dar uma mexida no Oscar e pode começar não tendo Jimmy Kimmel o ano que vem. Não é? Eu acho. Eu gosto do Jimmy Kimmel, mas é, por isso que eu mas gosto do Emmy. Mas insistir no erro é burrice. Por isso que eu gosto do Emmy. O Emmy esse ano vai ter Colin Jost e Michael Chick, são os caras do Weekend Update e do Saturday Night Live, que são sensacionais. E, tipo, pra gente comparar até da Comcast, eles têm a Work Title e a Fox Features, que são meio que semelhantes à Fox Searchlight, que é a divisão de filmes independentes, baixo orçamento e filmes estrangeiros. E, tipo, eu fico um pouco nessa dúvida. Por que vocês acham que a Comcast, ela realmente tá interessada na Fox? Ou ela só tá querendo barrar a Disney? Nossa, pergunta difícil essa. Porque, no assim, primeiro momento, a aquisição, mas acho que faz sentido também essa barragem aí da Disney. Acho que é uma visão válida, assim. Sabe, tipo, compre a concorrência antes que a outra pessoa compre de você. Tá certo que no caso da Comcast, eles fizeram lances pra comprar, pra fazer a fusão com a AT&T, só que foi negado pelo governo americano, porque eles consideraram que a Comcast junto da AT&T ia ser uma concorrência muito desleal dentro do mercado americano, mas eles acabaram aprovando pra Time Warner. A Comcast, ela já tá com um grande histórico de querer adquirir muitas coisas. Eles, se for ver, é que eles estão bem por baixo dos panos e eles não estão tão preocupados assim com o cinema igual a Disney. Mas eles estão tão fominhas quanto a Disney. Estão com a carteira cheia, né? É, bicho, tanto de coisa que tem aqui. Até porque também a Comcast, ela tem os parques da Universo. O parque do Jurassic Park e tudo mais. Uhum. Então, uhum, eles estão bem. Tipo, eles têm um monte de coisa. Eles têm o Rotten Tomatoes, o Fandango, que são plataformas digitais pra cinema, compra de ingresso. Então eles estão bem. Como eu falei, é mais fácil você comprar a concorrência antes que alguém vá e compre de você. Será que eles não estão querendo aparecer pro mundo? Porque então, muita gente que conhece a Comcast é americana. É, uma o resto coisa do mundo não é tão. O que eu percebi é que a Comcast, ela tem, na questão da distribuição, principalmente na TV, ela tem muito foco em programação pra América Latina. Imigrantes e por aí vai. Eles têm muita programação e muitas divisões que tratam da distribuição de produto que vem da América Latina para os Estados Unidos e vice-versa. Mas uma coisa que eu percebi é que, no caso da Comcast, eles não têm a mesma estrutura que a Fox tem com relação à produção televisiva. No pacotão que vem com o lance, a Fox, ela tem pelo menos 3 estúdios que produzem séries e programas para TV. No caso da Comcast, eles têm apenas o estúdio da Universal para produção das séries de TV, e eles têm o Rockefeller Center lá em Nova York, que também é para produção de séries, só que é mais programas ao vivo, programa de auditório, né? Necessariamente para séries de TV. Então, eles tendo os estúdios da Fox para a produção das séries, eles vão ter uma frente muito grande para a produção televisiva, para vender os direitos de exibição das séries e por aí vai. Porque lá nos Estados Unidos, eu acho que eu já comentei isso em outro podcast, mas é bom, tipo, sempre relembrar, até porque vem ao caso. Nos Estados Unidos não acontece igual o que acontece aqui na TV brasileira. A Globo, que produz a novela e exibe a novela, lá nos Estados Unidos não funciona desse jeito. A Fox, ela produz a série dela, ela faz o Fox Studios, grava o programa, grava a série, mas não necessariamente exibe, ela pode vender essa série para outros canais exibirem. Bom exemplo disso é Modern Family, que é uma série que é exibida na ABC e que é gravada pelos estúdios da Fox, e aí é vendido para a ABC exibir a série. Eles fazem essas saladas aí, é, né? Eles fazem uma salada. Pra você ter uma ideia, Brooklyn Nine-Nine era uma parceria da Fox Television, que é o estúdio que filma, com a NBC Universal Television, que é também o outro Paramount Studio da Comcast. Os dois, eles, em parceria, gravavam a série pra Fox exibir. Foi uma baderna, é uma salada. São detalhezinhos muito complexos que você acaba se perdendo e muitas vezes acabam nem sendo tão relevantes assim pro debate, mas eu acho que nesse caso, com relação aos estúdios, o Universal Studios e a Fox Television, é bom a gente trazer isso daí, que talvez seja um porquê da Comcast estar interessada na Fox, pra eles terem os estúdios, pra eles terem onde filmar as séries deles. Mais presença na Pilot Season, que é a temporada de séries, a temporada de estreia de séries e produção de pilotos. Se vocês acham cinema, essa questão de contratório, cinema complicado, experimenta ler como é que funciona a produção de séries de TV. É uma baderna. Pensando de modo geral, eu sei que não afeta diretamente a mim. Me afeta como consumidor final. Afinal, a pessoa que assiste as séries, a pessoa que assiste os filmes. Isso a gente vai ser afetado. Eu acho interessante a gente conseguir entender tudo isso daí, até pra se preparar melhor para os possíveis baques que vier. Quando saiu o primeiro lance, eu fiz o texto resumindo um pouco sobre isso. Eu falei, ó, se prepara porque vai ter gente saindo, pessoas com contratos exclusivos para participar de produtos da Fox, cancelar contrato, não vai renovar contrato e vai ter série sendo cancelada. Adoro e detesto estar certo, mas, tipo, depois disso, Ryan Murphy, que tava há anos com a Fox, saiu da Fox, foi pra Netflix e a Fox cancelou uma porrada de séries da programação dela. Tava certo! Eu acertei! Só queria dizer isso, que eu tinha razão. Mas eu sou catastrofista, eu fico preocupado realmente, porque eu acho que a gente pode acabar tendo uma queda na qualidade cinematográfica, da gente ter filmes muito pasteurizados. Eu acredito que não chega tanto a TV, porque no caso da TV, é uma oportunidade de diversificar, no caso da Fox, a grade dela. Porque agora que ela não tem mais a Fox Television, que filma os programas, eles vão poder, por exemplo, licenciar e comprar direito de exibição de outros estúdios. Então, pode dar uma diversificada na grade, eles podem pegar séries diferentes, programas novos, e isso é interessante, pelo menos pra TV. Mas no cinema, eu, sei lá, eu fico um pouco... Sei não, hein? Fico o pé atrás. Matheus, diga-me você. Se for finalizada realmente essa compra, eu acho que os benefícios serão muito maiores que os malefícios. Eu não posso falar muito em relação à TV, porque eu realmente não acompanho, sabe? Eu vejo de forma muito esporádica, tanto coisas da Disney quanto coisas da Fox. Então, eu não sei, acho que eu não encaixo mais no público-alvo deles. Mas pensando no cinema, que é o que eu acompanho de forma mais recorrente, eu acho que pode ser um trunfo muito grande, sabe? Porque, lógico que a gente vai falar mais dos heróis, mas como você falou mais pro começo do programa, a quantidade de franquias que a Fox tem debaixo da asa dela, e que consequentemente serão da Disney, é uma coisa muito grande. É Predador, é... até mesmo Simpsons. Por que não fazer um novo filme dos Simpsons? Eu acho que tende a crescer muito na mão da Disney, a Fox. Já é uma coisa que funciona bem, mas juntando uma coisa que funciona bem com uma outra coisa que funciona muito bem, você consegue ter um ganho muito grande. E sem falar que as Crônicas de Nárnia vai voltar pra Disney. Ela era da Disney, aí não tava dando certo como franquia, e foi pra Fox. Até aquele último filme lá, o terceiro filme, A Viagem do Peregrino da Alvorada, é produção da Fox. E agora, com o acordo, se der certo o acordo, leva mais ou menos 18 meses pra aceito. Vale lembrar isso daí, ser aprovado. Porque precisa passar por órgãos reguladores e por aí vai. Então, se der tudo certo, as Crônicas de Nárnia volta para o guarda-chuva da Disney. Armindo, diga-me você, você tá empolgado, né? Você, como fã da Marvel, tá que não se aguenta, né? Então, tem esse lado bom, né? Dos filmes de heróis bons. Mas, por exemplo, Fox é o que o Matheus falou. Pra mim, a primeira coisa que me veio à cabeça é Simpsons, que é uma mega franquia. Teve filmes legais, teve games muito legais. Tinha os arcades de Simpsons. Então, quer dizer, uma série, não sei se uma das mais longevas aí, com certeza, em animação. Não sei se é recordista nisso, mas com certeza uma das mais longevas e que tem muito potencial, né? Então, eu acho muito bacana. Agora, o que eu acho é que por trás disso tudo também vem a outra discussão, que é esse futuro dos canais de televisão, né? Eu vejo cada vez mais jovens falando que não usam TV pra nada, em nenhum device, em nenhum dispositivo. Nessas TVs por assinatura que tem os aplicativos pra você usar no celular, né? Em compensação, consumindo muito conteúdo de YouTube, muito conteúdo de outras redes sociais, então, e cada vez mais eu tenho pessoas, como o Matheus falou assim, ah, eu não assino Netflix e também não assino nenhuma TV a cabo, vou assistindo as coisas na internet, do jeito que dá, essas coisas todas, e as grandes empresas sabem disso, o futuro da TV a cabo é muito nebuloso, porque não sabe exatamente como as pessoas vão consumir esse conteúdo. Eu particularmente gosto muito de uma solução que a Vivo tem, chamada Vivo Play. Você tem uma biblioteca lá com 300 mil títulos que você consegue baixar por demanda e assistir, e é por fibra ótica, então a qualidade é muito boa, tudo. Eu acho que é uma solução viável, mas essa coisa do canal, assim, com horário, né? Eu lembro, era fã desesperado de Lost. Ia passar Lost na quarta-feira à noite, eu desmarcava compromisso, não marcava nenhum trabalho naquele horário, nada, porque eu tinha que estar na frente da TV pra assistir Lost. Agora eu tô doido, maluco, desesperado por Westworld. Eu não assisti picadinho na HBO. Eu vou esperar sair tudo no HBO Go e vou assistir de uma vez só, porque é o jeito que eu gosto de assistir série. Então, quer dizer, o canal, como a gente conhece hoje, acho que é muito nebuloso. E é em cima disso também que esses executivos estão debruçados para entender como que vai ser esse futuro. Muita gente aposta no Hulu, principalmente na chegada do Hulu para outros mercados. Até porque o Hulu, ele é meio que a TV do dia seguinte. Ele é tipo a Globoplay, que você consegue acompanhar os programas que foram exibidos na TV que você perdeu. Eu duvido que o Hulu chegue por aqui, até porque a gente tem muita questão que até a Netflix sofre com a questão do catálogo globalizado dela, de que uma coisa que é disponível aqui não é disponível lá fora e por aí. Então eu acho que o Hulu, se ele vir pra cá, ele vai sofrer do mesmo problema e talvez acabe não compensando tanto. Eu queria um Hulu pra mim, primeiro por The Handmaid's Tale, segundo pela exibição do Saturday Night Live, porque a Sony tem os direitos do Saturday Night Live aqui e não passa aquela porra, reclamação aqui. Então eu iria gostar de um Hulu aqui pra gente, mas tudo bem. E você, caro leitor e barra ouvinte, tem alguma dúvida sobre esse acordo? Conseguiu entender o que a gente quis dizer? Conseguiu entender todas as nuances e diferenças entre as empresas? O que está em jogo? O que pode melhorar ou não? Manda pra gente seu comentário, sua sugestão, sua pergunta sobre o assunto. Eu acredito que a gente vai conseguir responder bem as suas dúvidas. Então manda para juntacast@gmail.com. Suas sugestões e críticas para o podcast também são bem-vindas. E vamos agora para o nosso quadro Fale Bem, Fale Mal, que é o nosso momento de recomendação ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. Armindo, poderia ter a honra de começar? Nossa senhora, acho que eu sei que tá velho, mas é o que a primeira coisa que me vem à cabeça, que é, pelo amor de Deus, Han Solo, o que fizeram com esse filme, gente? Eu tô até agora chocado com isso e me vem à mente que eu tava com um pôster do filme aqui na frente. Eu até entendo que a Disney está fazendo filmes pra geração millennial, pra perpetuar, né? A gente falou muito de negócios hoje, e essa visão estratégica dele está certa. Tem que ter personagens novos, porque os antigos, os atores, inclusive, estão morrendo de fato, né? Não estão nem morrendo na cabeça das pessoas, mas morrendo de fato. Então, ok ter personagens novos. Mas por que não colocaram mais Millennium Falcon? Por que não colocaram um personagem mais legal? Eu saí do cinema preocupado, e agora tô vendo todas as discussões se vai ter os próximos filmes intermediários ou não, se vai ter Obi-Wan Kenobi, não vai, que aliás é um dos meus Mestres Jedi favoritos, então eu não entendo, eu acho que foi uma bola fora. Posso fazer um momento, eu avisei, porque no podcast que a gente fez a fofa, uma análise fofa do Star Wars, eu falei que um bom caminho para os filmes derivados é eles focarem nas situações, como foi o caso de Rogue One, que eles focaram na situação de roubar os planos da Estrela da Morte, do que focar nos personagens. Vai dizer se não foi o caso. Solo, tipo, deram tanta importância na visão do Solo, assim, em querer contar a história do Solo, que ficou faltando história no filme, ficou faltando, sabe, sei lá, Deus o quê. Eu não vi ainda, então não sei como falar. Eu fico com um pouco de pé atrás com um filme do Kenobi, e principalmente do Boba Fett, Deus me livre. Você quer falar um bem também, ô Armindo? Que eu tive na pré-estreia de Os Incríveis 2. Filmão. E eu vou dizer pra vocês algo que não vi todo mundo falando lá, mas pra mim tá muito claro. É melhor do que o primeiro. É divertido, é um filme de falando filme, mas todos sabemos que é uma animação, né? Mas é um filme que faz uma homenagem aos super-heróis de quadrinhos do jeito que eles são. Desproporcionais, sem respeitar as leis da física, descomprometidos, né? Às vezes eu vejo umas discussões em fóruns nerds do tipo, por que a pele do Flash não se desintegra com o atrito do ar? E centenas de comentários explicando tudo isso. Outro dia eu cheguei numa discussão lá e falei assim, ó, gente, tá todo mundo sabendo que são adultos usando fantasia, fazendo lutas coreografadas, né? Não é de verdade. E aí eu acho que Os Incríveis traz isso, essa coisa dos super-heróis que não existem mesmo, tem que lidar com os dilemas da família moderna e das novas composições familiares, o protagonismo da mulher na sociedade. São todas informações sem spoilers, fiquem tranquilos, ouvintes. Mas assim, é um filmão, um desenhão. E eu vou falar outra coisa surpreendente. A dublagem brasileira tá muito legal. Eles fizeram algumas adaptações com algumas piadas locais que deixam as piadas muito divertidas. Tá falando o cara que sempre prefere assistir o legendado. Mas eu assisti Os Incríveis dublado e gostei muito, inclusive das sacadas de dublagem. É uma boa dica aí, acho que todo mundo vai gostar. Eu vou falar bem uma série de TV que é da Disney. Quer dizer, é da Disney e não é da Disney. É da Freeform, que é da Disney. E é uma série da Marvel, que também é da Disney. O que que não é da Disney hoje em dia? Que eu vou falar sobre Manta e Adaga. A série baseada nos personagens Manta e Adaga da Marvel, que tá bem legal. É uma série adolescente, para o público adolescente, mas que consegue tocar em bons temas, tem boas atuações, tem um elenco super carismático. E eu tô gostando muito da série, sabe? Tipo, eu fiquei surpreso, porque eu não consumo as séries da Freeform. Pretty Little Liars, não. Switch at the Birth, menos ainda. Mas Manta e Adaga tá bem legal. Bom acerto da Marvel depois da desgraça que foi Inumanos. Vale a pena você dar uma conferida. Mateus... Aliás, é bom dizer aí, né, que eu também falei de Disney Pixar, Star Wars Disney. Olha lá, olha lá. Não tem como, gente. Vai, Matheus, manda aí. Bom, fugindo um pouco do protocolo, eu não vou falar sobre Disney, sobre Marvel ou coisa que parecida. Eu vou aproveitar que a gente tá em Copa do Mundo, esse programa tá indo um dia depois de ter acabado a fase de grupo da Copa, para indicar um combo em relação ao Mundial. Então, vai ser um 4 em 1 rapidinho. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre a Rússia, costumes, lugares, mas principalmente sobre comida, dois canais que eu quero indicar, que estão fazendo duas séries. O primeiro é o canal da Dani Nossi, fazendo Descubra a Rússia, mostrando justamente isso, lugares, comidas, eles conversam com brasileiros que moram lá, tá uma série bem bacana. E tem uma outra série que quem tá fazendo é o canal da Taste Made Brasil, que é o Coisas Que Nunca Comi Eu Evitava Comer, que é com o Otávio Albuquerque, que faz o rolê gourmet com o PC Siqueira. O Coisas, ele já tem algumas séries agora, ele tá na Rússia, mas ele já passou pela China, ele já passou pela Índia. É bem interessante, e o Otávio é um cara muito legal também, que vale a pena conferir. Pra quem é mais saudosista, eu quero indicar uma página no Facebook que chama Forte Gomba, que eles estão pegando alguns gols que estão acontecendo na Copa e recriando eles com o visual do International Superstar Soccer 96. É muito gostoso de você ver isso, porque eles usam a estética, os sons, os efeitos sonoros. É bem bacana, você lembra de você jogando. E por fim, mas não menos importante, para quem quiser uma análise fantástica, coisa de rachar o bico, de dar risada sobre a Copa do Mundo, o Falha de Cobertura da TV Quase, que para quem não conhece, não tá ligando o nome, é com a galera que faz o Choque de Cultura, o Serginho e o craque Daniel, que apresentam esse programa, que é o Caíto e o Daniel. É muito bom esse programa. Quando eles Maravilhoso. É muito bom. Quando eles tinham feito a Olimpíada de Inverno, eu não tinha prestado tanta atenção, não tinha assistido. Mas agora na Copa eu tô vendo e puta que pariu, como é engraçado esses caras, velho. O suficiente pra perceber que a TV quase não é só Choque de Cultura. Os caras são fantásticos em todos os aspectos. Então, tudo que a gente falou aqui vai estar no Leia Mais aqui do post, então vale a pena conferir. Ainda sobre Copa do Mundo, acompanhem os jogos da Copa do Mundo pelo Fox Sport 2, que tá uma narração excelente feita só por mulheres. Tá muito bom, vale a pena dar esse apoio, que tá incrível. Matheus sabe disso. Matheus entende de esporte. Então, tenha bênção, Matheus. Com certeza. Matheus falou. Ó. Ó a resposta. Mas enfim, este foi o nosso podcast. Lembrando que você pode mandar suas sugestões e dicas pelo juntacast@gmail.com, bem como nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Lembrando de assinar o feed, a gente tá de casa nova agora, a gente tá sendo hospedado o podcast pelo Megafono. Então, se você tá tendo algum problema para receber os episódios, não tá conseguindo baixar, tá com dificuldade de encontrar ele nos agregadores, manda mensagem pra gente que a gente tenta resolver isso o mais rápido possível, para ver se fica tudo certinho e tal. A gente tem podcast sempre a cada 15 dias, tá, cast? E em breve o Cineclube volta com, já aviso, um feed separado só com o Cineclube. O Cineclube não vai mais estar aqui de invasor no nosso feed do JuntaCast. Então isso é bem legal. Se você gosta só do Cineclube, eu gosto só do JuntaCast. E claro, acompanhe junta7.com.br para os nossos conteúdos em texto. E deixo aqui o espaço para o Jabá e o super agradecimento à presença de Armindo Ferreira, que, como sempre, é um dos caras mais sensacionais que eu conheço nessa internet. Muito obrigado pela presença. Gente, que responsa essa apresentação e participar desse podcast que eu gosto bastante e acompanho o trabalho desses meninos. Eles trabalham muito, viu, gente? Antes de participar desse podcast, eu recebi uma pautinha de mais de 7 páginas, tudo completinho. O pessoal segue a risca aí, viu? É muito bacana, vale a pena vocês acompanharem e prestigiarem o trabalho. Se alguém quiser brigar comigo sobre alguma coisa que eu falei aqui, discordo totalmente, pode ir no meu Instagram, instagram.com/armindoferreira. E se você quiser conhecer minha humilde residência na internet, é só visitar blogdoarmindo.com.br ou digitar blog do Armindo no Google, porque afinal de contas não existem muitos Armindos no mundo. Então você pesquisa lá blog do Armindo, é a primeira opção que vai aparecer. Ficarei muito feliz e honrado com a visita de todos vocês e obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz que tenha dado certo e espero que a gente tenha próximos encontros aí. É isso aí, e relaxa que ninguém vai brigar contigo, porque os nossos ouvintes são educados. E se alguém for tretar contigo por causa de algo que você falou, você me avisa que eu brigo com a pessoa. Mas não, mas podem discordar, faz parte do jogo. Discorda com jeitinho, gente. Muito obrigado, Armindo. Matheus, é sempre uma alegria você por aqui. Opa, eu agradeço mais uma participação nesse podcast, logo logo chegando aos 100 episódios. Até daqui 15 dias e falou. É isso aí, eu sou o Lucas Cabreiro, muito obrigado, que a força esteja com vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, até mais. Uhul. E compra Disney.